Panorama Agrícola para 12 de dezembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quinta-feira, 12 de dezembro de 2013, lua crescente. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: o barato sai caro. Na dica do Panorama Agrícola desta quinta-feira, ômega 3. No noticiário você fica com informações sobre indicação geográfica e a marca para a agricultura familiar que o governo do estado quer criar. Na entrevista, o exemplo de proteção ambiental que vem de Urubici. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre capacitação de merendeiras. Ligue e participe aqui do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Para obter gordura boa e ômega 3, consuma peixes, em especial a sardinha e o salmão. De preferência, assado ou grelhado. No caso da sardinha, mesmo a enlatada, versão light, pode ajudar. E pode ser consumida também com pão, num delicioso sanduíche, com azeite de oliva, orégano e tomate. É hora das notícias. O governo do estado, aqui em Santa Catarina, pretende criar em 2014 uma marca que valorize e caracterize os produtos da agricultura familiar aqui do estado, garantindo uma qualidade e, ao mesmo tempo, divulgando Santa Catarina. Esse projeto vai ser desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, depois de missão técnica internacional realizada na Itália e na Espanha, onde técnicos da Secretaria visitaram propriedades e organizações controladoras de indicação geográfica. A proposta é apoiar o desenvolvimento de produtos regionais que recebam selo de qualidade e de procedência, como, por exemplo, o queijo serrano, que seria uma marca catarinense e que somente quem reside na região da Serra poderia produzir de acordo com características e modo de fazer pré-definidos. Essas indicações geográficas são instrumentos que identificam um produto como originário de uma determinada região. E aqui em Santa Catarina, a única indicação de procedência geográfica, por enquanto obtida, pertence à Uva Goethe, da região de Uruçanga, com selo dos Vales da Uva Goethe. O SEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, divulga nesta quinta-feira, 12 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, o seu relatório anual de trabalho. Vai ser na sede da EPAGRE SEDAP, no auditório da EPAGRE, no Centro de Treinamento, em Florianópolis, no bairro Itacurubi. O convite para a apresentação dos resultados do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, é do gerente Fabiano Miller Silva. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, aqui no Panorama Agrícola, nós conversamos com a extensionista da Gerência Regional da EPAGRE e da região de Lages, Márcia Reginato, que fala sobre o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Na região da Serra, uma das escolas premiadas foi a Escola Nucleada Laudelino Borguesan, do meio rural de Urubici, com o projeto Educação e Proteção ao Meio Ambiente, uma parceria perfeita. A extensionista Márcia Reginato, da EPAGRE da Regional de Lages, faz uma análise e destaca a premiação para essa escola nucleada de Urubici. Ela é uma escola nucleada, mas ela é nucleada no interior. Ela não são crianças que vêm para a cidade, né, estudar na escola grande. Ela é uma escola pequena. Se não me falha a memória, são 40 alunos apenas. Ensino fundamental, né, não tem ensino médio. E eles vêm já desde 2008 desenvolvendo trabalhos nessa área ambiental, de conscientização, recuperação de mata, horta escolar, né? Todo esse trabalho de reciclagem também, eles vêm desenvolvendo um trabalho bem bacana. E essa escola, por ser uma escola pequena, até acho assim que eles fizeram um trabalho bem bacana e é uma coisa de continuidade, não é assim só para o prêmio, né? É uma coisa que já vem de bastante tempo, o projeto que eles estão desenvolvendo. Com a extensionista local, a Cláudia Schmidt, que é a extensionista lá, né? Ela que está à frente do trabalho com a escola. É uma escolinha pequena, assim. Não temos, assim, grandes, né? Mas ela é por ser pequena, exatamente, pela coragem e pela proposta que eles têm, está valendo a pena premiá-los, né? E essa questão de mudança de paradigma, de consciência ambiental, tem realmente atingido os jovens, as crianças? Eu acredito que sim. Embora seja uma coisa, uma postura muito da escola, né? Depende muito da visão das pessoas que estão à frente da escola, né? Se o diretor, se o professor lá de educação física, ou mesmo das outras matérias, eles tiverem bem assim essa consciência, eles elaboram e fazem belos trabalhos. Mas depende muito de cada um, porque essa questão de consciência ambiental é muito particular, né? Embora a gente trabalhe, fale, é uma coisa assim que vai muito da pessoa se sensibilizar, né? Para desenvolver algumas atividades, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a extensionista da Gerência Regional de Lages, da EPAGRE, Márcia Reginato. Fique ligado no Panorama Regional. EPAGRE capacita merendeiras. A equipe do Escritório Municipal da EPAGRE de São Joaquim realizou uma capacitação para merendeiras de escolas rurais no Centro de Treinamento da EPAGRE de São Joaquim, o CETREJO, onde participaram em torno de 20 merendeiras da rede municipal de ensino. O objetivo do treinamento, além de repassar questões sobre boas práticas na manipulação de alimentos, também trabalhou questões relacionadas à importância do consumo de uma alimentação saudável e de um cardápio balanceado na alimentação escolar. A capacitação foi coordenada pela extensionista social da EPAGRE, Cristiane Lopes Couto, e pela nutricionista responsável pela alimentação escolar, Cláudia Córdova Barbosa, e também com a participação da Maria Emília Nunes da Silva, que é integrador de alimentação escolar da GERED. As merendeiras então tiveram a oportunidade de elaborar pratos que fazem parte do cardápio da merenda escolar, possibilitando uma troca de experiência entre as mesmas e também a prática de elaboração de outros pratos possíveis de serem incluídos na merenda escolar. O município de São Joaquim possui 14 escolas de educação básica e 14 centros de educação infantil, sendo que desses, 10 escolas, né, e 8 CIs localizam-se no meio rural. Então, 8 centros de educação infantil estão localizados no meio rural. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.